Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Horas e 8 minutos. Horas e 8 minutos. Dia 16 de maio de 2021. Esse é o programa de número 830. E nós estamos aqui hoje desejando a todos os nossos queridos amigos vivencianos muita paz, muita tranquilidade, muita serenidade. E desejamos levar a mensagem de amor, de carinho e de esclarecimento para os nossos queridos amigos, ouvintes e também dos que estão aqui na Web TV. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando lá, pedindo licença a todos vocês e agradecendo aos nossos apoiadores, que são WS Festas e Embalagens, Maquim, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polatel, Conforto, Praticidade com Economia e Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Hoje, e nós agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria, do Grupo Musical Castelã e mais os Centros Espíritas, AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso, que nos ajudam aqui nessa empreitada. Hoje nós temos o prazer aqui de receber a nossa irmã Carmela, doutora Carmela Silveira. O tema será muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar, compaixão e autocompaixão, né? Eu quero até que a Carmela explique depois para mim o que é compaixão com a gente mesmo, ou a gente tem que ter dó da gente mesmo. Nós temos que ser bem diferente, né? Vamos lá. E ela está conosco aqui hoje. Liguem para nós. Ligar não pode, né, Rodrigo? O Beto não está lá para atender o telefone, não, né? Tem que ser não, só nas redes sociais. Tem que ser só nas redes sociais mesmo. No WhatsApp, também no Facebook. E que o Rodrigo vai explicar aí para vocês aí como vocês podem entrar em contato conosco, para quem não está acostumado, é claro, né? Vamos dando um bom dia aqui para as pessoas que já entraram aqui no WhatsApp, né? Que é o Marcos Ugai. E o Marcos Ugai lá de Santos e o Iramir lá da Bahia. Um grande abraço a todos vocês e a todos os nossos internautas que estão aí ligadinhos com a gente. Bom dia, Rodrigo ou Carlinho? Um dos dois. Bom dia, Jorge. Depois eu passo para o Carlinhos para fazer a prece aí de abertura. Só comentar aqui, mandar um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos vivencianos, amigos vivencianos que estão participando conosco. Peço aí para comentar aqui no YouTube se estão ouvindo bem, se estão escutando bem, qualquer probleminha técnico para avisar para a gente, né? Só comentar que o Beto está aparecendo os espíritas aí do centro, tudo fechado, né? Que não está querendo voltar a trabalhar e fica... Já voltou todo mundo, só ele não quer voltar a trabalhar, né? É brincadeira, ele está ouvindo a gente lá. Vou dar um abraço para o Beto. Então, hoje não tem ninguém no telefone. Então, a gente pede para mandar mensagem pelo YouTube, ao invés de ligar para nós, ou pelo Facebook, né? A gente prefere pelo YouTube, né? E a gente está dando mais preferência para as perguntas, tá? Porque, como tem muitas mensagens, a gente não dá conta de ler todas as mensagens aqui. Quem já está conosco é a Fabiola de Vitória, mandando um abraço a todos de Vitória, a Gisele lá de Itaberá, o Rivail deve estar ouvindo a gente também, o Aécio, o César de Sete Lagoas, a Rosana Ali, lá do Jefa, mandando um abraço para a Rosana, o Daniel, de Goiânia, sempre está conosco, Milton Baruel, lá do Paulo de Tarso, o Edson Palma também, sempre ouvinte assíduo aqui conosco, Wilson Giraldi, a Derli, estamos com saudade da Derli também aqui no estúdio, espero voltar logo, Adeli, a Graça, aqui também no estúdio. Hoje eu estou remoto, né? Por isso vocês estão me vendo aqui no Zoom. Hoje eu estou viajando. É, o Gil Rangel também participando, a Rosângela Menezes, o Rodolfo Alexandrino lá também da Anne, a Cláudia de Oliveira, que sempre participa conosco. No Facebook temos aqui a Belkis, lá de Caruaru, Pernambuco, sempre participando conosco, mandando um beijão para a Belkis, a Regina Spack também, a Célia Silva, a Célia Regina, a Marinette Faria e a Dora Pereira participando aqui conosco. É, deixo também um bom dia para as rádios parceiras que estão conectadas conosco, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e também a TV Espaço Espírita. Eu acho que eu não iniciei aqui, bem lembrado. A gente vai iniciando aqui o Recanto de Luz da Prece, e também a Rede Doutrina, iniciando aqui no YouTube. Peço até desculpa aí para a Rede Doutrina e para o Recanto da Prece, né? Lá de Eurípides, Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, de Mato Grosso do Sul, né? De Cuiabá, que tem um trabalho maravilhoso lá do Carlos, a Beth Sanches, que estão conectados conosco, né? E deixo aí também um alô para a Babi. Babi, você quer dar um bom dia aí para o pessoal e para o Alexandre, antes de passar para o Carlinhos fazer a prece? Bom dia, Babi. Olá, bom dia. Agora estamos aqui nós dois, eu, a Babi e o... E o Alexandre. Muito bem. Bom dia a todos, um ótimo programa. Isso. Obrigada, Rodrigo. Legal, passar então aí para o Carlinhos fazer a prece de abertura para a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Babi. Bom dia, Alexandre. Bom dia, família vivenciana. Ô, Rodrigo, eu só queria esclarecer um probleminha do Beto 9. O Beto 9 não tem vindo ao programa, porque quando eles perderam o pai, ele perdeu o pai, a mãe dele ficou muito transtornada com a perda do marido e não deixa ele sair um segundo sequer do apartamento. Ele não consegue, então ele fica... Ele já avisou que ele não consegue sair porque a mãe está numa situação muito difícil e até ela se acomodar com a situação da perda do marido, ele não tem condições de vir, tá bom? Beto 9 é figura carimbada nossa aqui, ele só não vem porque não tem condições mesmo. Não, não está mais aqui quem falou. Hashtag não está mais aqui quem falou. Ô, Rodrigo, como é que tá em Caraguá? Tá muito calor aí em Caraguá? O puxão de orelha é baseado no histórico, porque a gente voltou da outra vez e ele também não tinha voltado. Rodrigo. O Beto é de casa, a gente brinca com ele, ele sabe receber muito bem, Carlinhos. Só comentar aqui, Rui. O Gil Rangel também entrou aqui, eu acabei pulando ele. Gil Rangel, lá de Itaperuna, Rio de Janeiro, também conectado conosco aqui, tá? Aqui em Caraguá tá muito bom o clima também. Tem bastante coisa aberta, bastante gente voltando. Aos poucos, com cuidado, claro, cautela, porque a pandemia continua, né? Mas o pessoal tem voltado, a gente tá aqui. Não tem ido na praia, nada, mas tem pelo menos mudado um pouco de ambiente, né? Só para esclarecer os nossos ouvintes que não conhecem essa região, Caraguá está a 100 quilômetros de São José dos Campos e é o litoral norte nosso aqui, né? Caraguá, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, é o nosso litoral muito bonito, né? Carlinho, vamos então para a nossa prece? Vamos. Hoje nós vamos falar sobre um minuto de reflexão que foi psicografado pelo nosso irmãozinho Jorge Reis, que caiu justamente sobre a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é, como fazer a caridade. Aí os espíritos respondem a Allan Kardec: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão de todas as ofensas. Se nós conseguirmos praticar o BIP de Jesus diuturnamente, com certeza nós estaremos buscando galgar mais um degrauzinho na escala da infinita da espiritualidade. Vamos neste momento, respirando profundamente e buscando a nossa sintonia espiritual junto a espiritualidade maior. Vamos agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de aprendizados, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nesta manhã abençoada do programa Vivência Espírita, onde nós recebemos a nossa querida irmã Carmela Silveira, que vem nos falar sobre compaixão, que possamos assimilar tudo que ela nos passar nessa manhã abençoada, consigamos colocá-los em prática em nosso dia a dia e no decorrer de nossa caminhada. Para tanto, carinhosamente nós vamos pedindo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tema do dia. Tema do dia. O dia de hoje será compaixão e autocompaixão. E nós estamos aqui com a doutora Carmela Silveira, que é psicóloga clínica e também da oncológica. Ela trabalha na Santa Casa, dando assistência às pessoas com oncologia. E também é voluntária do Centro Espírita Divino Mestre aqui de São José dos Campos. Bom dia, doutora Carmela Silveira. Olá, bom dia. Satisfação estar com vocês hoje. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos entrar direto aqui no nosso assunto, que é compaixão. Eu estava vendo aqui no dicionário, está dizendo aqui que compaixão é um sentimento típico dos seres humanos e que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo e superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Dá para a gente fazer um programa até as 10 horas de hoje falando desse assunto. O que você poderia falar, então, de compaixão? Vamos lá. A compaixão é um sentimento do ser humano, né? Eu falo que vem na caixinha já de sentimentos, é inato. Nós temos isso desde que a gente nasce. As crianças trabalham muito a compaixão mesmo sem saber. Quando a mãe já chega e fala assim, vai lá, não deixa o amiguinho bater em você, né? Se bateu, levou. E aí o menino fala, mãe, dói. Né? Ele bate, mas dói. Então é a própria compaixão que a gente tem para com o outro, né? E é bonitinho ver isso das crianças também. Vem de dentro. Vamos crescer. Pois não? Não, desculpa, eu que interrompi você. Pode continuar, cara. Vamos um pouquinho mais, né? Nós vamos vendo isso na adolescência, quando as amizades, as tribos começam a se aglutinar, né? Então, tem várias tribos e dentro dessas tribos, a compaixão de um para com o outro. Oh, você está triste hoje, aí liga para aquela outra amiga, passa um WhatsApp, olha, fulano está triste, vamos fazer uma reunião lá em casa, porque fulana brigou com o namorado, né? Então todo mundo se compadece da dor dela, e aí traz a menininha para casa e fica, né? Então, andando mais um pouco, as pessoas, por N motivos, começam a não se sentir bem, aí fala para o amigo de anos, olha, hoje eu não estou bem para sair. Ai, não, tudo bem, então vamos fazer um café lá em casa, né? Geralmente tudo se vira ao redor da mesa, ou senão vamos dizer, olha, vamos fazer a nossa reunião espírita semanal hoje, né? O nosso evangelho no ar, vem conosco, vem, fazer aqui em casa também, vem participar do meu, né? Olha, se o Natal você está sozinho, estou sozinho esse ano, ah, não passa não, vem passar conosco. Isso é compaixão, é o ato de você estar na dor do outro, né? Você entra na dor dele, trabalha essa dor, mas não fica nela, isso que é importante. Você sai. Quando você sai, você começa a trabalhar a sua autocompaixão. Porque você entende que aquela dor, qualquer tristeza, que não seja tua, que é do outro, o outro precisa vivenciar. E para que ele possa vivenciar, né? Lá depois, né? Reencarnou, falou assim, ó, parabéns, você venceu, né? Tinha uma equipe espiritual aqui em cima, ó, batendo palma, falando assim para você, vai, você consegue. E tem um monte de amigos espirituais aqui com você que tá falando a mesma coisa. E a gente tá aqui com... Oi. Passa pela dor. Eu tô aqui para te ajudar. Primeiro momento é isso, né? Que é a compaixão. É entrar na dor do outro... Sustentar, trabalhar com ele a dor dele. E depois eu saio dessa dor, porque ela não é minha, né? E todos nós temos as nossas dores. E ter compaixão não significa transferir a dor daquela pessoa para a gente, cada né? Cada um tem a sua. Hein? Sim. Oi? Cada um tem sua carga para carregar, né? Sim. E aí a gente ajuda o outro... Porque o ser humano é assim, né? Nós temos a compaixão inata, mas também nós precisamos trabalhar não só a compaixão, mas nós precisamos trabalhar a autocompaixão. E a autocompaixão, sim? Não, pode continuar. Ó, a autocompaixão, ela passa por um tripé muito interessante. Ela passa pela compreensão da aceitação dos nossos aspectos negativos, em primeiro lugar, ela passa pela própria experiência humana que eu vivencio, isso diariamente, e ela passa por uma palavra muito interessante, ela passa pelo que nós chamamos de mindfulness, ou seja, como eu estou no meu momento aqui agora, como que eu me enxergo nesse momento. Então, o que é a autocompaixão? É você. Tem uma frase que eu gosto muito, que resume bem, que diz assim, ó, faz a ti mesmo aquilo que farias aos outros. É mais fácil quando você enxerga que você também precisa de autocompaixão. Então, eu ajudo o outro, mas eu preciso repor o meu, entre aspas, soro, né? Espiritual, emocional, intelectual, para que, preenchida de mim, eu consiga ajudar o próximo. E se eu não tenho autocompaixão para comigo, eu não tenho nada que dar para o outro. E aí eu vou dar mais dor só, porque aí eu entro na dor dele. Aí eu me desespero, é quando... Aí, ao invés de ajudar, né? A pessoa fala assim, ah, ela veio me ajudar, mas ela mais atrapalhou do que ajudou. Já ouviram isso? Tá. Mas a gente vê que essa autocompaixão, não é todo mundo que tem essa autocompaixão e não é todo mundo que tem compaixão, né? E aqui está dizendo que uma pessoa que tem compaixão ao próximo é aquela que consegue compreender o estado emocional alheio. Isso tem que fazer um estudo, a gente tem que aprender a ter compaixão? Então, a compaixão, ela já vem com o ser humano. A gente já tem compaixão pelo próximo. Agora, nós precisamos pôr em prática. Colocar em prática é uma atividade diária. É algo que eu preciso fazer todos os dias. Bacana. Tanto a compaixão quanto a autocompaixão. Carmela, eu lembrei aqui agora de um caso, é uma história, né? Que nós, uhum, nós conhecemos. Aquele livro Francisco de Assis, do Miramês, né? É muito procurado, muito lido na doutrina espírita, que é um livro fantástico, né? Que fala da vida de Francisco de Assis em duas fases, quando ele foi João Evangelista e depois quando ele foi Francisco de Assis. E é interessante que Francisco de Assis, ele, como médium que era, ele ouvia vozes, é claro. E muitas vezes ele não sabia quem que eram aquelas vozes. Mas um fato legal que é contado no livro é que Jesus falou com ele umas 3 vezes. E nessas falas de Jesus foi justamente para falar sobre, para chamar a atenção dele. Por quê? Porque ele misturava compaixão com puxava para ele. Então, aquele pessoal, desde a época que aquele pessoal trabalhava lá nas fábricas, não é nas fábricas, nos negócios lá do pai dele, né, que era exploração 24 horas por dia, diz que ele morria junto com aquelas pessoas de tanta pena que ele tinha. Isso. Então, se uma pessoa estava doente, ele ficava mais doente do que a pessoa, porque ele puxava todo o sofrimento para ele. Então, Jesus chamou a atenção dele no sentido, ou você para de ser do jeito que você é, então você não vai para lugar nenhum, porque a dor é da pessoa, você só tem que ter, você tem que tentar ajudar, e não você sentir a dor. Né? Não, você tem que entrar na dor, como você falou, quando você falou no começo, mas não ficar com ela para você. Você tem que tentar ajudar de alguma maneira. Então, é muito legal esse livro, nessa passagem, quando Jesus chama a atenção dele. E eu acho que desde aquela época que eu li o livro, há muitos anos atrás, eu comecei a enxergar dessa maneira. Eu falei, poxa, eu posso ajudar? Posso. Eu posso, de alguma maneira, amenizar a dor daquela pessoa? Posso. Mas pronto, é dela. Eu saí daqui, eu não tenho mais nada disso. E aí agora, por último, também, quando você falou outro exemplo, eu lembrei de outro amigo meu, que ele parou de ir em velório, né? Porque tudo quanto é velório que ele fosse, ou sendo gente próxima dele ou longe dele, ele chegava lá e ele sofria mais do que os parentes que estavam ali. Então, virava uma coisa cômica. Porque chegava lá e parece que até aquelas carpideiras que são pagas para chorar em velório, né? Então, quando ele chegava em velório, era desse jeito. Aí chegou uma hora e falou, eu vou parar de ir. Porque chegar lá, eu fico pior do que os parentes que estão lá, do que as pessoas mais próximas. Então, quer dizer... esse aprendizado que você está colocando aí agora, que parece ser uma coisa muito mais científica até, né? Que a maioria das pessoas não sabe. Tem gente que vai no velório, ele acha que se ele chorar bastante lá, ele está demonstrando que ele gostava da pessoa. E se ele passar mal, tem gente que desmaia, tem gente, um monte de coisa. Até com aqueles parentes que estão próximos lá, a gente entende, né? A gente entende. Mas gente que não tem nada a ver, né? Você pode falar alguma coisa? Posso. É interessante assim, observar que, no caso do seu amigo, ele deve absorver uma energia, né, de tristeza muito grande. Então, ele também precisa entender por que que ele está absorvendo isso. Por que que ele está deixando que isso aconteça com ele mesmo. Né? E se proteger dessa tristeza. Isso que é importante. Porque, nós não damos conta de tudo. É isso que nós precisamos entender. Como vocês sabem, né, minha mãe partiu há 40 dias. E para que eu voltasse a trabalhar com psicologia e com luto... eu precisei de apoio, eu precisei de suporte também. Então, eu falei, não, eu preciso de autocompaixão, preciso cuidar de mim. E aí, eu fui para uma supervisão, aí quando meu supervisor falou, Carmela, pode voltar, você vai dar conta de trabalhar com os seus. Então, aí a gente volta fortalecido, você vai tomar soro, né? Soro. E a gente tem que tomar soro espiritual também, né? Eu falo assim, passe soro espiritual, você tem que ir toda semana, né? Porque você precisa disso. Né? Como quem vai para a igreja precisa da sua igreja, como quem, enfim, né? Nós precisamos de energia para caminhar, e isso em todos os lugares. Agora, quando a pessoa vai de peito aberto, eu falo assim, sem proteção, né? sem a nossa capa espiritual que nos protege, vem tudo, né? É o orar e vigiar, que o Carlinhos estava falando agora, né? A gente tem que orar e vigiar todos os dias, porque se a gente não ora e vigia, o que gruda? O que chega perto? Então, nós precisamos ter essa autocompaixão, sim. Cuidar, né? Ver quais são os pensamentos que estão nos envolvendo. Eu fui há 2 anos atrás num congresso com o Haroldo Dutra Dias e ele falava justamente isso. É, você ajuda o outro, você cuida do outro, você vai para o centro todo dia, você tem uma vida regrada e aí tudo para o outro, né? Você busca o outro, você traz o outro, e aí você desencarna e fala assim, nossa, o que, que eu fiz por mim? O que eu tenho comigo? E isso me chamou muita atenção para estudar compaixão e autocompaixão. Eu também nem tenho a necessidade de fazer para que eu me melhore como pessoa para poder ajudar o próximo. E enxergando mais isso, o outro também me melhora. Carmen, foi bom você ter falado isso, né? Muita gente pensa, por nós sermos espíritas, é fácil lidar com o luto, né? É fácil lidar com a dor. E realmente não é, né? Então, o caso da sua mãe, até um pouco tempo, né? E eu conheço, eu tenho muitos amigos que também perderam os pais. Aí a gente comentou o Beto, perdeu o pai também agora. Recentemente. Uma tia, né, próxima também, muito próxima, que crescemos juntos. Então, eu perto dos meus primos que perderam a mãe. Eu gostaria de aproveitar, né, nesse momento, já que você tocou nesse assunto, né? Se você pudesse falar no lugar, porque você está passando por isso, né? Para esses filhos que perderam a mãe, né? Que mensagem você poderia passar para essas pessoas hoje que precisariam conforto, como superar é impossível, né? Mas como seguir em frente, né? O que eu posso dizer é assim. Perder uma mãe espírita é bem diferente, né? Nós sabemos disso, porque acalma o coração você saber que ela está bem. Então, minha mãe era uma espírita ativa, então ela se despediu da gente por vídeo, eu estava no mesmo hospital com ela, mas ela se despediu dos filhos, e a dor fica, a saudade fica, mas não o desespero. Isso é muito importante de entender. Existe um grupo, eu tenho um grupo de luto, que a gente, eu faço um grupo de luto online, e uma dos objetivos é aprender a perder sem se perder. Você não pode se perder. Então, assim, é dolorido, está dolorido, né? Todas as famílias que a gente conhece, alguém perdeu alguém. Então, é nesse momento, é você entrar em conexão com o pai, né? É não perder a tua fé, né? É entender que se o planeta está passando pelo que está passando e você acredita, você tem fé que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira, e você entende isso como espírita, você respira, cuida das tuas dores e caminha. Então, a saudade é grande, mas nós não podemos parar, porque existem outras pessoas também que estão sentindo as mesmas dores. Aí, Carmela, você lembra a passagem do Chico, quando ele estava se lamentando para Emmanuel sobre os problemas de saúde que ele tinha. Emmanuel fala para ele, Chico, vai atender essa senhora que chegou. Chico vai ouvir. Depois de ouvir o problema dela e fazer uma oração com essa senhora, volta-se para Emmanuel e fala assim, Emmanuel, depois de ouvir o problema dessa senhorinha, eu guardei os meus problemas numa sacolinha e fiquei bem quietinho, agradecendo a Deus pelo sofrimento amenizado. Exatamente. Mas, Carmela, nós temos aqui alguns sinônimos de compaixão, que é a pena, a compaixão, o dó, a misericórdia, compadecimento, condolências, pêsame, pesar, lástima. E tudo isso é um sinônimo de compaixão. De compaixão. E como é que nós podemos distinguir uma coisa da outra? Ah, eu estou com dó da pessoa, mas está só com dó, mas não faz nada. Que mais? A pessoa... vamos lá, lastima, fica com muito constrangido, muito, mas não faz nada para a pessoa. Isso nós temos muito exemplo, que nós temos uma vez, nós participamos de uma reunião da Aliança, e ele estava dizendo para a gente, olha, vocês, espírita, tem que ser aquela pessoa que ajuda, mas não fica indicando o caminho, não. Você fala, olha, aqui nós temos três caminhos, o primeiro, o segundo e o terceiro. Qual que você quer seguir? Então, a pessoa que escolhe, não é nós que vamos escolher o caminho para as pessoas. Isso tem alguma coisa que ver com essa, com a dó, com a misericórdia, com tudo isso? Tem sim. Você deixou... as pessoas, elas vão até onde elas conseguem, em primeiro lugar, né? Porque somos únicos. Agora, tem gente que só tem dó. Tem gente que tem dó e compadecimento pelo outro. Tem gente que não tem nenhum dos dois, mas é boa cozinheira. Então, vai ajudar dessa forma. O importante da compaixão é você mostrar para o outro que você está presente, em primeiro lugar. Olha, você quer ver um exemplo de compaixão que eu vejo muito? É aquela pessoa que chega ao lado de quem está chorando e não fala nada. Ela só fica em presença física ali, mostrando para o outro que ela está presente. Às vezes a gente nem isso faz. E o importante nesse momento da compaixão é estar ao lado, é estar fisicamente ou estar pelo celular. Quantas mensagens eu recebi, né, se compadecendo da minha dor, no momento de Covid, onde ninguém pode se encontrar, não é verdade? Mas todos estavam presentes comigo. Isso é a compaixão. A autocompaixão é justamente o plus a mais. Olha, eu só estou aqui porque eu tenho condição para estar aqui. Eu não vou me desesperar. Então, a dó, a lástima, tudo isso faz parte da compaixão. Agora, como que eu lido com isso com o outro? É muito importante porque eu preciso melhorar o outro, amenizar a dor dele e não desesperá-lo. Se eu não tenho condições de melhorar o outro para que ele não se desespere, eu só vou piorar a dor dele. E aí, então, não vale a pena isso. Aí eu tô só me misturando no desespero do outro. Mas quando eu tenho consciência de que eu tenho uma fé... eu consigo trabalhar com o outro de uma forma acolhedora, eu tenho boas palavras para falar para o outro, ou eu não tenho nada, mas eu tenho a minha presença física, ou aquele que está passando fome, eu tenho um prato solto para dar, isso tudo é compaixão. Eu tenho uma máscara, tenho máscara para distribuir, isso é compaixão. Tenho cobertor para levar. Vamos para o intervalo, Rui? Vamos. Não tem nenhuma pergunta? O Rodrigo não tem pergunta? Tem aqui, o Aécio César tem uma pergunta, sim. Qual seria a compaixão passada por Jesus para aqueles que o levaram à morte? Jesus não disse que os perdoou, mas pediu ao Pai que perdoasse por ele. O que dizer a respeito, Carmela? Ótimo. Olha só, o Cristo, ele diz ao Pai, né? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? O Cristo perdoou também. Na verdade, ele já sabia, né, que ele ia passar por tudo isso. E ele precisava passar por isso para mostrar. Olha só, né? Ele se entregou. Eu enxergo muito isso como fé de entrega, né? É a fé que nós precisamos ter e muitas vezes a gente não tem. É aquela fé calada. E mostrar essa compaixão para todos que estavam, que não tinham, né, que estavam cegos de compaixão, né? Porque quem agrediu, vamos dizer assim, quem trabalhava naquela fase de agressão, né? A agressão, ela era uma agressão, falava assim, física, que passa de um para o outro, né? Era quase que no olhar, né? Você olhava para o outro e já agredia, já passava para o próximo, né? Populava a agressão. E ele ameniza a população com a fala dele. Ele acalma, apesar da sua dor. Porque, na realidade, espírito em evolução, né? Com o pai, né? Não tinha como. A gente está aqui só para aprender. E aí ele vai e pede para o todo maior, para o Deus, ó, tenha compaixão. Porque eu estou fazendo a minha parte, eles não. Eles ainda vão ter que aprender muito para chegar ao próximo degrau. É isso. Vamos então para os nossos comerciais, Jorge, Rodrigo, Babi. Queria comentar aqui, antes da gente ir para os comerciais, que a gente está com um sorteio, tá? Queria comentar aqui o sorteio que a gente está... Opa, coloquei errado. Só um minutinho, deixa eu achar ele aqui. A campanha... Aqui, achei. A gente está aí com o sorteio ainda vigente, tá? Então eu publiquei aqui para vocês... deixa eu só substituir a mensagem aqui. Publiquei para vocês um link no YouTube, tá? Então a gente está com sorteio pelo Instagram, então tá valendo aí. Teve o sorteio de dois livros do Jorge aí, Músicas Espirituais Como Acontece. Vale a pena participar, entrar aí no nosso Instagram, Vivência Espírita, curtir o post e também seguir o nosso Instagram. São dois livros que a gente vai sortear. Um para quem curtiu o post e está nos seguindo, e o outro para quem a pessoa, no comentário, marcar a outra pessoa. Então, por exemplo, se você marcar lá, a gente vai sortear no final de maio, tá? Aqui ao vivo no programa, e vai, quem ganhar, for selecionado e tiver comentado, marcado um amigo, uma amiga, esse amigo e essa amiga vai ganhar também o livro do Jorge, né? Então vale muito a pena. É um livro que explica aí como que recebe as músicas espirituais. Tem um intacto com CD também, com essas músicas, o exemplo de casos dentro do livro, que mostra como que o médium recebe as músicas, como que a espiritualidade passa, quais os tipos de mediunidades que envolve na recepção e na criação da harmonia, da melodia. Vale muito a pena participar aí do sorteio para poder ganhar esses dois livros aí. Tá bom? Então aí a gente vamos pro intervalo? Vamos. Rodrigo, a música que você vai pôr aí, coloca a música Médico de Homens e de Almas com a Célia Tomlin, que para mim é o símbolo de compaixão também. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. De tenra idade, ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado nosso mestre amado com tal devoção. Mesmo sem ter visto iluminado Cristo, foi pra ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura de necessitados para ajudar. foi curar as febres em todo o casebre que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão, com rogos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava, o povo aclamava, chamando de santo. Pois em cada canto em que se encontrava, falava em Jesus. Enxugava o pranto com seu meigo encanto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo, seu sublime exemplo é lição pro porvir. Pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno de olhar sereno e aura sideral, que chegou do espaço vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. É Lucas, é Lucano, médico de homens, médico de almas. Estamos aqui com a doutora Carmela Silveira, que é psicóloga, oncológica e também em clínica, trabalha em clínica. Ela trabalha na Santa Casa aqui de São José dos Campos com as pessoas com problema oncológico. E até nós gostaríamos de perguntar para ela, e aí, doutora Carmela, como é que a gente faz para viver, trabalhar com pessoas no setor de oncologia da Santa Casa? Muitos ali na fase terminal, e como é que é? Devemos ter compaixão, ter carinho, ter dó, ter amor? O que é que nós precisamos fazer para trabalhar com essas pessoas para não levar para casa essas dificuldades que as pessoas estão tendo? E também parece-me que você tem um grupo de luto, né, que trabalha, grupo de luto, e que você participa desse grupo. O que é que você pode dizer para a gente? Deu uma travada aí, viu, Rui? Repete de novo no grupo. Não, então nós estamos aqui então com a doutora Carmela Silveira, que é psicóloga, trabalha com oncologia e também trabalha na clínica, na sua casa. Ela trabalha na Santa Casa de São José dos Campos, no setor de oncologia. E como é que é trabalhar então com as pessoas lá no setor de oncologia, muitos na fase terminal de sua existência, e como é que nós fazemos? Como é que se faz para trabalhar com essas pessoas? Você não fica envolvido com tudo isso, Carmela? Então, bom, vamos lá. Eu sou especialista nisso, né? Eu fiz, além da psicologia, eu estudei 4 anos só psico-oncologia. Então, nós temos todo um trabalho científico, técnico, para trabalhar com isso, né? Mas nada substitui a empatia, nada substitui a fé. Acho que é muito importante você trabalhar, né, fé de entrega. E também nós temos que entender que hoje câncer tem cura, câncer tem tratamento, câncer tem qualidade de vida. E o foco da equipe multiprofissional dentro de uma unidade de saúde é levar esperança e cura, né, em todos os sentidos. Com relação ao meu grupo de luto, esse já é um grupo que eu faço online. Ele tem um valor simbólico a cada 15 dias para pessoas que perderam pessoas queridas e que também estão solitárias. Isso já é um outro trabalho que eu faço de forma diferenciada. E quem quiser me procurar é o mesmo telefone do meu Insta, do meu Facebook, que entra no meu WhatsApp, e aí eu dou as maiores coordenadas. É uma forma que eu entendo que nós hoje em dia precisamos. É aquilo, quem tem ajuda quem não tem, em todos os sentidos. Então, vamos ajudar um pouco, porque as pessoas estão precisando de apoio. Tá, mas, Carmela, você falou daquelas pessoas que têm cura, e aqueles que não têm cura. Tem muitos que estão sabendo quem não que... tem cura, quem não tem cura, nós trabalhamos com o que nós chamamos de cuidados paliativos, né? Também é uma parte do trabalho do psicólogo oncológico, né, que trabalha cuidados paliativos com pacientes, mas eu procuro dizer assim, não temos data para morrer, né? Não temos. Então é muito difícil falar assim, tal doença não tem cura. Tá, tal doença não tem cura, mas ataque cardíaco também não tem cura. E de repente acontece uma doença que não tem cura, a pessoa vive 10, 20, 30 anos e outra morre subitamente. Então o importante é focar sempre na cura, na autocura e observando sempre que hoje tem-se qualidade de vida, tem-se medicamento, tem cura, tem qualidade de vida para o paciente oncológico. Sim, mas e quando fala que é irreversível a sua doença, como é que você trata aquelas pessoas que sabem que vai aguentar um mês ou dois meses? Como é que se trabalha isso daí? Isso tem técnica... Tem autocompaixão, tem compaixão, tem espiritualidade que envolve isso, tem todo um envolvimento familiar também que nós trabalhamos, né? Ressignificar a partida. Acho que é isso que é importante nesse momento. E cada um vai reagir de uma forma. Porque tem alguns que estão cientes que não tem cura. E outros que não quer saber, ele faz tudo para querer viver e a gente está sabendo que ele não tem condições, quer dizer, está na fase terminal e como é que faz isso daí? Porque é uma coisa que a gente... meu sogro, por exemplo, ele e a gente tinha que enganá-lo, porque ele era uma pessoa tão humilde, tão simples, e o médico já tinha falado, olha, ele só tem 3 meses de vida. E como é que... Eu sinceramente, eu chegava a falar, Sr. José, força, firme, tudo isso é bobagem, isso passa. Eu sei dizer que não passou, né? Depois de 3 meses ele faleceu mesmo. Mas, então, será que a gente não está mentindo para a pessoa? Ou devia falar a verdade para ela? Como é que fica assim, nesse caso, Carmela? Eu entendo o que você está dizendo. Olha só, eu entendo que cada um escuta aquilo que dá conta de escutar. E nós precisamos aprender a respeitar até onde vai o limite do outro também. Se o seu José só conseguir escutar força, vai ficar tudo bem, e isso acalmava o coração dele, tudo certo. Né? O importante é você saber acolher o outro até onde ele vai. E isso não é mentir, porque o físico mostra para a pessoa que tem alguma coisa errada. É isso que é importante observar, né? E aí, se o outro tem uma condição de entender que ele vai partir, ele vai chegar para você e falar assim, olha, eu vou partir, eu quero isso, eu quero aquilo. Agora, se a pessoa não tem condições emocionais para isso, ou ele vai conversar com uma psicóloga, né? E aí nós vamos ter todo um trabalho ético, sigiloso, para trabalhar sobre isso. Familiar também, e vai depender de caso a caso. Então, conversar sobre finitude é uma conversa que começa de lá para cá, não do psicólogo para com o paciente, mas é o que ele tem para dar e até onde eu posso ir sem agredi-lo, sem machucá-lo. Carmela, então, com o que você está dizendo aí, o paciente, quando ele está em fase terminal, que ele precisa de assistência, de carinho, nós temos que envolvê-lo com todo o amor possível para que ele não sofra, não é? É uma despedida momentânea e as pessoas à sua volta, mesmo que seja, como disse o Rui, uma mentira, mas é um conforto e uma calma na alma que ele precisa para poder fazer a passagem sem desespero. Não é isso? Vamos trocar a palavra mentira por uma... ninguém mente, né? A gente dá aquilo que o outro precisa nesse momento, né? Não existe mentira. Você dá aquilo que o outro suporta. E se você falasse, olha, você vai morrer... Né? Não tem mais o que fazer para você agora. Sempre tem o que fazer. Sempre tem. Sempre tem uma palavra de conforto. Sempre tem um lugar quentinho. Sempre tem uma mão amiga. Sempre tem uma prece. Sempre tem um último sorriso. E isso, para quem não tem nada, é muito. E para quem pode dar, é muito mais ainda. Então, não existe mentira. Existe o que o outro consegue receber. Jorge, eu queria só fazer abrir um parênteses aqui com relação à música que você pediu para tocar. Posso? Tem esse tempo? Claro, claro, por favor, pode falar. Essa música é maravilhosa, né? Vamos dizer assim. Mas tem umas frases dela que definem compaixão e autocompaixão como ninguém. Ele fala assim, né? Que ele foi cuidar dos pobres, das pessoas com dor, né? E essas pessoas o chamavam de santo. E nesse momento, olha só como ele tinha autocompaixão, ele sabia, porque ele não falava dele, ou seja, ele não, em momento nenhum cresceu a vaidade por ser chamado de santo. Quando chamavam-o de santo, ele falava de Jesus, né? E falando de Jesus, ele mergulhava nesse movimento e aumentava a sua luz. Aumentando a sua luz, aumentava a autocompaixão dele. E por onde ele passava, ele exalava o éter e ele exalava mais luz para a cura. Né? Então, ele tinha compaixão e também alimentava a sua autocompaixão para não cair em vaidade, né? Porque a vaidade acaba com isso tudo, né? O egoísmo, né? Perfeito, né? Exatamente. Trabalhar com paixão é trabalhar com amor. Se eu trabalho por paixão, eu já tiro todo o meu aprendizado e caio na vaidade, no egoísmo, né? Linda música. Bacana. Uhum. É a música do nosso irmão Roberto Ferreira, né? Roberto Ferreira, isso, que é um dos maiores, talvez entre os espíritas seja o maior compositor que nós temos aqui no, na nossa terra. Iluminado, terra, né? A terra toda, é. Iluminado. Roberto Ferreira. E quem interpretou foi a nossa irmã Célia Tombly também, que é uma das maiores cantoras que nós conhecemos dentro do movimento espírita. Carlinhos, depois você dá uma olhadinha aí, que tem uma pergunta da Yolanda, que ela tinha feito no começo, para você passar. Aí ela está aqui na minha frente. No YouTube. Ela está perguntando. E só para falar... Tá, só para falar aqui também que o YouTube está dando umas travadinhas aí, mas segundo o Rodrigo, pode ser a plataforma do próprio YouTube, porque no Facebook não está travando e na Rádio Vivência Espírita também não está travando. Deve melhorar, não é problema nosso aqui não, né? Acho que é do próprio YouTube. Alguma recomendação? Eu pus o link agora do YouTube para vocês, no YouTube, do Facebook, perdão, no YouTube, então aí no chat, quem tiver no YouTube tiver com problema, tiver travando, é só clicar nesse link aí do Facebook e passar pro Facebook e assistir por lá, tá bom? Lá no Face, o Lúcio tinha me avisado aqui também, aí eu fui ver, realmente estava travando aqui no YouTube, né? Então aí é só passar para o Facebook lá que ele funciona direitinho. Legal. Vamos lá, Carlinhos. A Yolanda Garzão, ou Carmela, pergunta se compaixão e empatia são o mesmo sentimento. Sim, são o mesmo sentimento. Quando eu tenho empatia por alguém, eu me compadeço por essa pessoa, né? O que eu vou fazer com isso é que vai dar realmente resultado na minha compaixão. É a mesma coisa. Legal. Eu tenho uma outra questão para você. Na visão espírita, na nossa visão espírita, o câncer é proveniente do ódio e mágoa ressentida por alguém, nessa ou de vidas passadas, não é isso? E aí a pessoa precisa, para melhorar ou para superar um câncer, ela precisa trabalhar o perdão ao próximo e o perdão principalmente a si mesmo, o auto-perdão. Isso procede, Carmela? Olha só, me incomoda um pouco falar que nós somos responsáveis pelo câncer que produzimos em nós mesmos. Eu entendo que não só o câncer, mas todas as doenças é que nós produzimos em nós mesmos, né? Se eu fico irritado, se eu fico entristecido, meu pulmão dói, né? E eu fico com gripe. Se eu fico com raiva, o meu estômago queima, né? Agora, não direcionar só para o câncer, entende? Se eu não perdoei, eu vou ter câncer. Não é assim. O que eu gosto de fazer, de pensar se determinada pessoa tem esse problema, o que nós podemos fazer para que ele não se manifeste, ou seja, não cresça? Então, o perdão, ele deve ser trabalhado todos os dias da nossa vida. E não só quando estamos doentes. O ato de perdoar, ele precisa ser trabalhado diariamente, né? Já vem no nosso Pai Nosso mesmo, né? Porque nós precisamos perdoar todos os dias da nossa vida. E não só quando adoecemos. Então, não mistificar e não rotular. Acho que isso é importantíssimo quando uma pessoa adoece, né? Porque senão fica muito, doente, ó, não perdoou, sabe? Não, nada disso. Vamos trabalhar o nosso interno, né? Em todos os nossos adoecimentos. E tem muita gente aí com cânceres internos enormes e não são físicos, né? É isso. Porque no livro da doutora Louise Hay, que é uma psicóloga que desencarnou uns anos atrás, ela dá a causa de todas as doenças, ela pesquisou e todas as doenças do organismo humano têm um motivo. Não é isso? Sim. Então, é por isso que eu falei, não é só o câncer, não. Todas as nossas doenças são provocadas por sentimentos. Mas, como nós estamos falando sobre oncologia, eu perguntei sobre o câncer, que é a falta do perdão. Então, mas não é só a falta do perdão, né? Se você for pensar bem, se você come demais, você pode ter um câncer de estômago ou porque você comeu de forma errada a tua vida toda e porque você não se auto-perdoou de alguma coisa, né? Então, você tinha uma compulsão alimentar E aí você comia embutidos, né? Tomava refrigerantes demais, bebia, aí desenvolveu uma cirrose, um câncer em você. Então, assim, você precisa do auto-perdão, em primeiro lugar. Você não está se perdoando por alguma coisa aí também. É assim que eu enxergo isso hoje, entendeu? É muito psicossomático também, né? Sim, é. Totalmente psicossomático. É, tem um autor que eu gosto muito, e ele é espírita, é o Décio Yandoli. Né? Conhecemos. Então, no último congresso que nós fomos, eu fui nesse mesmo congresso que foi em Sergipe, ele falou justamente sobre as doenças psicossomáticas. E o próximo agora vai ser em Vitória, seria esse ano, mas devido à pandemia vai ser ano que vem. É um congresso médico espírita e ele fala justamente isso, das doenças psicossomáticas, das doenças que nós nos fazemos, né? E que nós precisamos do auto-perdão para trabalhar. Só o Iramir entrou aqui também pelo WhatsApp e colocou aqui: a compaixão maior vem da misericórdia divina sobre nós, dando a oportunidade de novas encarnações para que possamos evoluir. Né? Sem dúvida. Né, Pai, estou aqui, né? E me acompanha, porque sem ti nada sou. Uhum. É, legal. É, Rodrigo, antes da gente ir para o intervalo, são 9 horas e pouco aqui já também, daqui a pouquinho. Nós estamos, essa semana aí, não sei se todo mundo está por dentro, mas nós estamos com um problema na doutrina espírita, que é a casa da prece lá de Uberaba querendo ser... Pode ser vendida, o grupo espírita da prece pode ser vendido. Como é que esse negócio pode acontecer? Que lá não era do Chico Xavier? É só para explicar ao pessoal, né? Eu acho que esse é um momento denúncia. É de compaixão também, de compaixão. Completa. Né? Para mim é um break news. Uhum. Se tivesse uma vinheta de break news, eu ia soltar aí, para tudo, né? Para o mundo que a gente precisa olhar para a doutrina espírita, né? De tempos em tempos a gente vê muitos ataques, né? Desde a França, né? A gente vê como a doutrina foi deturpada lá na França. Infelizmente o movimento espírita francês acabou e Jesus transplantou a árvore dele para o Brasil, e a gente vai fazer a mesma coisa, vai deixar fazer a mesma coisa aqui no Brasil? Eu acho que esse é um ponto a gente se preocupar. Isso envolve desde as adulterações que a FEB anda fazendo nas obras de Chico Xavier, desde os congressos e eventos espíritas pagos, que não é o caso desse médico espírita que a Carmela falou, mas só deixar claro, mas muitos outros eventos por R$4.000, R$3.000, que isso é totalmente incoerente com a doutrina espírita, e agora... em Uberaba, e a gente vai todo ano resgatar a memória de Chico, visitar o memorial, né, e é onde tem o grupo Espírita da Prece, que é realizado, né, hoje é o Centro Espírita, que foi fundado pelo Chico, que era a casa dele, né, e o suposto amigo íntimo do Chico, né, não vou citar o nome para a gente não receber processo, né, apesar de ele estar processando o mundo afora aí de movimento espírita, e agora decidiu vender o grupo espírita para uma farmácia. Né, eles provavelmente vão destruir o grupo espírita e construir uma farmácia em cima. Né, então, pelo valor de R$1,5 milhão. Né, então, assim, qual imóvel, né? Em Uberaba, que vale R$1 milhão, né? Então, assim, é tudo por dinheiro. Então, acho que a gente tem que se mobilizar, não é só a gente. Você vê aí posts do Bacelli, do Geraldinho, a Yolanda também lá em Uberaba está se mobilizando. Acho que o movimento espírita tem que cobrar da cidade de Uberaba para tombar o local. E não deixar ele vender e se perder a memória, da mesma forma que ele já fez há 3 anos atrás com com o abacateiro, né, onde o Chico fazia as preces dele. Ele vendeu e se perdeu o local. Hoje ninguém mais visita o abacateiro, nem sabe onde é que é, por conta dessa invigilância de nós, espíritas, em proteger as memórias, principalmente de Chico Xavier. A gente vê os católicos fazendo isso muito bem com a Irmã Dulce. Você vai em locais, por exemplo, na Europa, onde valoriza a cultura, a história, e se investe nisso, e nós brasileiros deixamos nossos museus pegarem fogo, não ligamos para a cultura, deixamos nosso museu de literatura portuguesa pegar fogo, no Rio de Janeiro, com toda a história que a gente tinha da família imperial, e a gente vai fazer a mesma coisa com a doutrina espírita, com as memórias de Chico Xavier. Eu acho que a gente tem que se mobilizar, sim. O Rui, que está aí nos ouvindo, que tem contato, o Petit, que é o vereador, eu acho que a gente deveria solicitar que a cidade, ou que todas as suas cidades, quem está escutando, enviar um memorando de repúdio à cidade de Uberaba, pedindo que tombe o local para não deixar se perder essa história, assim como a gente perdeu o abacateiro. Bom, desculpa aí, também eu saltei. Não, está certíssimo. O que está acontecendo são coisas que parecem de país mais atrasado do que realmente nós somos, porque na realidade, e a gente ainda tem um caso ainda, né, que está sendo colocado, que de repente pode ser até tombado e mesmo assim poder ser vendido. Aí eles destroem tudo que está por dentro, só deixa a casca por fora, faz outra coisa totalmente diferente e ainda deixa lá um local de visitação daquele local, dizendo que aquilo ali era onde o Chico Xavier trabalhava. Quer dizer, deixa de ser um centro espírita, deixa de ser tudo. Então, eu acho que todo mundo que é espírita, de alguma maneira, teria que fazer. Eu penso assim até que, no caso da gente poder pedir para o Fernando fazer alguma coisa para a gente espírita queria fazer uma espécie de um abaixo-assinado e mandar para ele. Falar, ó, nós espíritas não queremos isso. E ele, de repente, encaminhar. Igual a gente teve contato com o senador Girão, que está fazendo um projeto para transformar Uberaba em como é que foi? Ponto turístico. Capital do espiritismo. Não, quer dizer, a capital da psicografia. De repente, essa capital da psicografia não vai ter o principal local onde se fazia psicografia, né? Então, provavelmente o senador Girão deve estar sabendo disso já também, mas não custa nada a gente também ligar para ele, de alguma maneira que nós tivemos contato, e falar, o senhor está sabendo disso? Está acontecendo lá? Porque pode vir alguma coisa. Então, tem que ter mobilização do Brasil todo para poder evitar. Ele pode ter os direitos dele. Mas, de repente, será que os espíritas não podem comprar, então? Né? É dinheiro que ele quer? Os espíritas comprariam, então, de alguma maneira. Diga, Rui, pode falar. Foi isso que aconteceu na partir de amanhã, o Geraldinho comprou a casa do Chico. A partir de amanhã, vamos inteirar o que está ocorrendo, e nós podemos fazer um abaixo-assinado aqui e passar em todas as casas aqui de São José dos Campos pedindo a assinatura dessas pessoas e mandar para lá. Eu não sei, nós vamos descobrir também quem é o responsável por isso, quem é que está atrás de tudo isso, e mandar para as pessoas saberem que nós aqui em São José e através do nosso rádio, nós podemos fazer uma campanha no Brasil inteiro, né? Quem está nos ouvindo pode fazer. Mas deixa eu pegar as informações corretas, depois domingo a gente passa aqui as informações corretas para que as pessoas possam fazer aí o abaixo-assinado e mandar para a Federação Espírita Brasileira, para a Federação Espírita Mineira, né? Para que eles também se mexam um pouco. E para o próprio poder público, para a própria prefeitura de lá de Uberaba. A gente sabe que eles estão se mobilizando lá, só que eu acho que eles precisam de força também. Não, né? E pode fazer uma lei fazendo com que aquilo seja um patrimônio histórico, um patrimônio lá da... só movimentar também os vereadores lá da cidade de Uberaba para que eles possam fazer essa lei, considerando... Eles estão fazendo, o Centro Espírita, né? Um patrimônio da cidade, um patrimônio do espiritismo, né? É, claro, exatamente. É mais legal. O ser humano, Rui, ele é composto, né, a identidade dele, ele é feito de memórias, né? Então, nós precisamos desse concreto como espíritas, vai destruir o as nossas memórias, que identidade nós vamos deixar para os nossos filhos se nós não temos o concreto para mostrar para eles do lugar, né, da história, da vida de um espírita em si, né? Quem que nunca foi na nossa idade até Uberaba, de Chico, né? Não tem mais abacateiro, não vai ter mais nada? Nós tivemos agora um exemplo, Jorge e Marcela, no dia 13 de maio foi a abolição da escravatura. E a gente vê muito poucas pessoas que conhecem o que ocorreu, o que, que aconteceu, as lutas que houveram para que isso acontecesse. Quer dizer, nós conhecemos mais a história dos Estados Unidos, lá dos índios americanos, do que aqui do nosso Brasil. Então nós precisamos mudar essas coisas. Porque, embora o pessoal diz que economicamente era até vantagem fazer a abolição da escravatura aqui no Brasil, né? Então são coisas, e tanto é que os afrodescendentes, eles não aceitam o 13 de maio como a libertação dos escravos, né? Legal, mas eu acho que também, Rodrigo, você pediu desculpa aí, mas eu também, se a Carmela concorda comigo, é um ato de compaixão também, né? Talvez até autocompaixão conosco mesmo, espíritas, né? Com certeza. Vamos fazer um intervalo. Ô, Carlinho, tem uma pergunta, parece que você ia falar numa pergunta aí também, mas... Eu tenho uma pergunta do Ari Rangel, que ele diz o seguinte: bom dia, vivencianos, excelente domingo. Pergunta: falamos muito em perdão, auto-perdão e compaixão. O que se pode dizer de não ofensa que nos imuniza o coração e dispensa o perdão? Obrigado. Olha que bacana. É um passo antes de tudo isso, né? É o que a gente chama de comunicação não violenta hoje em dia. É a não ofensa. É você se cuidar antes de fazer algo que possa levar o outro a ser agredido. Perfeito, muito bom. É um tema de não ofender o outro. Muito bom também. Legal, obrigado, Carmela. Vamos para o intervalo, Rodrigo? Vamos, eu estou sem acesso ao remoto aí, ao estúdio. Eu vou pedir para a Babi... colocar. A gente vai para, Jorge, a gente vai para música, né? Isso. Na sequência entra o comercial, né? Tá. Eu acho que a gente pode. Exatamente. Põe a música, o comercial. Pede para colocar o comercial só dos patrocinadores, dos apoiadores do programa. Aí depois para. Sim. Tudo bem, Babi? Colocar. Qual é a música que a gente vai soltar então agora? A música nós vamos colocar é Fraternidade do Amor com o nosso irmão Ed Moreno. Ok, vou colocar aqui a vinheta e coloco a música e a gente volta com comerciais, certo? Tá bom. Oi. Até já. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Jesus. de luz, fraternidade do amor, fraternidade do bem. Nós convidamos você, vem ser fraterno também. Fraternidade do amor, fraternidade do bem. Nós convidamos você, vem ser fraterno também. De ilusão e nos ajude também a cultivar o amor, a alegria e o perdão. O melhor está em você, dentro do seu coração. Fraternidade do amor, fraternidade do bem. Nós convidamos você, vem ser fraterno também. Fraternidade do amor, fraternidade do bem. Nós convidamos você, vem ser fraterno também. Eu tenho uma mensagem aqui que a Renata Miller Veiga, Renata Miller Veiga São Leandro, ela diz o seguinte: penso que Jesus nos deu exatamente esse exemplo em sua jornada no plano. Ele não conseguiríamos assimilar ou aceitar. Ai, como é o nome da cidade dela lá? Fugiu o nome da cidade da Renata. Ela nos diz, nos pergunta, vocês nos fala travados. O seguinte: penso que isso, Jesus nos deu exatamente travados. Esse agora exemplo em sua jornada no plano físico. Ele nos preservou de verdades que ele sabia não conseguiríamos assimilar ou aceitar. Ô Renata, é perfeita a sua colocação, né? Cada um dentro do momento em que está, né? Nós não conseguimos. Imagina, com todas as informações que temos hoje, já está difícil da gente acessar tudo. Eu tenho muito no meu consultório adolescentes com transtorno de ansiedade, depressão, ideação suicida. E a forma como abordar esse espírito, né, é muito importante, porque nós não sabemos em que grau de evolução ele está e por que ele está nesse momento dessa forma. Então, trabalhar com ele uma comunicação, né, que eu chamo de não violenta, uma autocompaixão, uma compaixão para com ele, tirá-lo desse momento sem que eu o agrida com muitas informações, é muito importante. Então, vamos passar isso para o planeta inteiro, para dentro de um campo espiritual, né? Ele vai dar conta se ele tiver alguém que tenha compaixão com ele. Porque ele é um espírito, ele veio aqui para evoluir. E por algum momento ele deu uma escorregada em algum momento, e por algum motivo que nós não sabemos o qual, e também não temos o direito de apontar o dedo, né? A gente tem muito, muito melhor do que isso, falar: olha, estou ao seu lado, posso te ajudar, né? E vou dar a informação que você consegue absorver, não mais do que isso. E isso o Pai fez com a gente, o Pai deu para a gente aquilo que a gente dava conta de saber. E aos poucos, dentro da evolução que a gente tem, que a gente busca, nós vamos aprendendo dia a dia e vamos evoluindo mais. Perfeita a sua colocação. Muito bom. Frutos desse programa, Vivência Espírita, e nós estamos aqui com a doutora Carmela Silveira, psicóloga, trabalha com oncologia e também trabalha em clínica, na sua clínica. Trabalha na Santa Casa de São José dos Campos, na parte oncológica, e é voluntária do Centro Espírita Divino Mestre. Alguma pergunta? No momento não. Mas, Carmela, como é que a gente faz para a pessoa ser altruísta nesse mundo que nós estamos vivendo hoje? Eu acho que para ser altruísta, primeiro a gente precisa olhar para o nosso umbigo, né? Em primeiro lugar, a gente precisa trabalhar a nossa fé. Fé de entrega, em primeiro lugar. Né? E aí vem a terceira parte da compaixão, né? Da autocompaixão, que é chamada de mindfulness. É você estar presente no aqui e agora, em todos os momentos da sua vida, o que é mais difícil. Estar presente. Saber o que você está fazendo naquele momento. Ser altruísta é isso. É caminhar, dia a dia. Eu tenho uma pergunta aqui do Cristiano Sadoc, mas não é para você não, Carmela, é para o Rodrigo. Ele está perguntando qual é o endereço da casa de Chico Xavier que estão querendo tombar. Precisa depois o Rodrigo passar para o Cristiano Sadoc. É lá em Uberaba, né? É em Uberaba. Mas tudo bem. Vamos então, são 9 horas e 43 minutos. Alô? Oi, fala, Rodrigo. É o grupo Espírita da Prece, né? A casa é o grupo Espírita da Prece, que é o centro onde o Chico fazia as reuniões de psicografia dele, as reuniões públicas, né? O grupo Espírita da Prece. Eu não tenho aqui o endereço certinho de mão, mas eu vou pegar para passar. Mas eu acho que é esse que ele passou aqui, o Dom Pedro I. Não é a casa onde ele morou, tá? É o grupo Espírita da Prece, ok? É pedir para a Yolanda passar essa informação, ela que mora em Uberaba, né? Ela tem mais facilidade para nos informar. Fala, Rodrigo. Eu peguei o endereço aqui, consegui o endereço aqui certinho. É a Avenida João, 23, 1469, no Parque das Américas, Uberaba. Né? Que é o Centro Espírita, Grupo Espírita da Prece, né? Bastante tradicional lá. Já passei aqui para ele, já. Tudo bem. Então, o Sadoc, ele tem muito bom relacionamento aqui na cidade. Ele que faz justamente o que fez, né? Todo o arquivo das casas espíritas aqui de São José dos Campos. Ele é uma pessoa muito interessada, muito, muito trabalhadora. Então, vamos esperar o que o Sadoc pode começar a se mexer aqui em São José dos Campos para que a gente possa ajudar lá o pessoal de Uberaba. Jorge, alguma pergunta? Então está aqui, a compaixão combina-se muito confundida com a empatia. Aqui já foi falado que a Yolanda Garzon acho que fez a pergunta, né? E qual a diferença da empatia e da compaixão? Carmela, a empatia é você trazer para você aquilo que a pessoa tá com dificuldade, né? Quer dizer, você... E a compaixão? Então... Porque diz que aqui aqui está dizendo que é diferente, né? Que a compaixão é uma coisa e a empatia é outra. Aqui na minha levantamento que eu fiz aqui na internet, né? Olha só, você pode ter empatia pelo outro, né? Você pode, mas você pode não se envolver com o outro. Ah, eu conheço o problema de fulano, eu até vou lá, eu escuto, mas eu não tenho a compaixão. Eu não ajudo ele a crescer, né? Eu não me envolvo. Eu só tenho empatia. Eu só estou lá presente. Mas eu não estou inteira, né? O meu eu integral, corpo, mente, espírito, não está junto. Isso é empatia. Agora, o momento em que eu faço da minha empatia um movimento de compaixão e suporto a dor do outro e caminho lado a lado para que essa pessoa consiga se reerguer, né? Ele tá com uma asa quebrada. Eu vou lá, falo, nossa, sua asa tá quebrada, poxa vida, né? Isso é empatia. Tô ali, mas ao momento que eu chego, ajudo ele na cura dessa asa. E dali 3, 4 passos, ele voa. Eu continuo com empatia por ele, mas eu me recolho e volto novamente ao meu estado. Pô, eu volto, né? O irmão do centro que não tá bem, falou, olha, eu tô precisando de um apoio, né? Ah, então vai lá no centro, toma um passe. Não, vamos, eu vou com você, tá difícil, eu passo na sua casa. Eu sei que a tua dor tá grande, eu vou te levar. Então, eu me compadeço, né? Eu vou junto. A dor não é minha, mas eu tô junto. Então, eu tenho a empatia, mas eu caminho com ele. Até o momento em que ele mesmo fala assim, olha, muito obrigada, daqui eu vou sozinho. E aí eu volto pro meu lugar. E o que nós podemos dizer, Carmela, de pessoas que se escondem, que a gente costuma até brincar, que eles se escondem dentro do centro espírita e abandona a casa, abandona a família. Isso é compaixão com relação à doutrina ou é falta de compaixão com seus familiares? Porque tem gente que vive o dia inteiro no centro, mas na casa dele está uma confusão, está uma série de problemas. Como é que nós podemos resolver isso? É, isso é muito sério, né? Porque, no meu entender, pelo que eu penso, a compaixão e a autocompaixão, ela tem que começar dentro de casa, né? A família, em qualquer lugar, é o espelho daquilo que você é. Se você não está bem com a sua família, não adianta se esconder em outros lugares, né? Geralmente você só se esconde em outros lugares porque o lugar onde você deveria estar não está bom. Então é o momento de você realmente, né, de quem está enxergando isso, falar assim, escuta, vem cá, vamos conversar, né? Vamos conversar e vamos entender o porquê que está tão difícil esse movimento familiar, né? Porque não adianta nada eu ser um excelente espírita e uma péssima mãe, um excelente médium e um péssimo pai, irmão, filho. Onde é que está o equilíbrio aí, né? E se está desequilibrado, precisamos entender de onde vem esse desequilíbrio e trabalhar o quê? A autocompaixão primeiro. Porque eu só vou ter a minha luz interna se eu entender que eu preciso evoluir, eu preciso ir lá no comecinho, né, do evangelho, né, e não agredir o outro, né, não brigar com o papai e com a mamãe, tratar bem meu esposo, minha esposa, né? Eu falo assim, é o primitivo, se a base não está sólida, como é que eu vou para o próximo degrau? Não dá. É porque a gente conhece muitas pessoas que se preocupam muito com os outros, mas eu lembro que tinha uma pessoa que falava, olha, eu tenho muitas ideias, né? Mas não coloca nada em prática. Tem gente que tem as ideias maravilhosas, mas não coloca em prática. Isso acontece muito no centro espírita, né? Tem pessoas que têm ideia de fazer isso, fazer aquilo, mas não faz. Como é que faz para chacoalhar essas pessoas, para ele entender que isso há necessidade dele se mexer um pouquinho? Como é que nós fazemos despertar isso nas pessoas? Porque criticar, e tem muita gente que critica, mas não faz nada também, né? E como é que faz, Carmela? Vamos entender isso daí. Quando você me diz assim, existem pessoas que têm muitas ideias, mas não conseguem agir, não conseguem colocar em prática. Existem muitos tipos de equilíbrio emocional. Tem pessoa que é boa no falar, mas não é boa no escrever. Tem pessoa que sabe dar ideias muito boas, mas não consegue concretizar. Isso é defeito? Não, isso não é defeito. O importante é, vamos ver o que, que o outro tem de ideias boas. Ah, tá bom, ele tem essas ideias interessantes. Quem é que consegue dentro de um grupo, concretizar essas ideias. Então, vamos trazer todo mundo para o mesmo barco. Né? Se dentro de um centro espírita eu tenho pessoas que têm ótimas ideias, com certeza também eu vou ter ótimas pessoas que vão conseguir colocá-las no papel. Da mesma forma que eu vou ter pessoas que vão conseguir explanar melhor essas ideias e outras vão concretizá-las. Então, o importante é ter esse conjunto, né? Dentro do mesmo local. Assim nós conseguimos construir. Pegar do outro aquilo que ele tem de melhor. Ele tem ideias? Legal, vamos trabalhar as ideias dele. Então, nós vamos trabalhar num grupo onde pessoas são diferentes, mas com o mesmo objetivo. Certo? Então, fulano tem ideias ótimas, mas ele não consegue concretizar. Tá, mas então vamos trazê-lo para perto de mim e vamos ver quais são as ideias que outra pessoa consegue concretizar e aí caminhar junto. Né? Nós não estamos no mesmo nível de evolução espiritual. E isso dentro do centro espírita também. Isso em qualquer lugar. E aí, quando nós entendemos isso, que cada um está num degrau, mas que um dia todos nós vamos chegar ao Pai, fica mais fácil da gente trabalhar isso. Né? E aí eu vou trabalhar a minha compaixão para aquilo que ele não tem e minha autocompaixão para entender que eu só consigo ir até aqui. São 9:54, estão quase no fim do nosso programa, né, Jorge, né, Rodrigo? Eu não sei se estão ouvindo, estão participando. Estamos sim. Carmelo, só mais uma perguntinha. Então, nós temos nos nossos centros, sim, os atendimentos fraternos. Nós podemos considerar o atendimento fraterno como um momento de compaixão? Sim, com certeza. Desde que você vá com o seu coração aberto, né? Entendendo que o que você está fazendo ali é para Jesus, né? Ao sair de lá, com certeza, dois vão estar atendidos, né? Quem foi lá e você também, que se doou, né? Tua luz vai aumentar. Eu acredito muito nisso. E eu busco isso no momento de paz. Mas, Carmela, tem gente que já nasce com aquela vontade de ajudar. Sim. E isso a gente vê que desde pequenininho tem pessoas que adoram ajudar os outros e tem outros que não ajudam nem empurrando. E a mesma coisa acontece dentro do centro espírita, né? Quer dizer, verdade. Tem pessoas que demoram para entender e às vezes nem entendem, passam a vida inteira e não entendem nada de ser altruísta, de ajudar os outros. Isso já vem das nossas reencarnações? Eu acredito que sim, né? Acredito que cada ser humano tem uma inteligência emocional e cada ser humano tem um grau de evolução. Nós não podemos cobrar do outro aquilo que ele não tem para dar. E então, aquilo que nós não temos também, né? Então, né? Então, assim, se o outro não tem para dar e a gente também não tem para dar, Vamos cada um crescer dentro daquilo que a gente dá conta. Porque não adianta você olhar e falar assim, nossa, tem 5 degraus para subir. Aí você sobe os 5 e escorrega. Não, vamos subir um bem estruturado, né? Porque a vida é eterna. Eu tenho uma pergunta da Renata para você. Compartilhando com você, e quando um membro de família não te aceita, não aceita a doutrina espírita, condenando-te o tempo todo? Sim, isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Se tudo começa dentro da família, e se na própria família tem alguém que não te aceita, aguarda, espera. Tá tudo certo. Cada um no seu momento. Se é assim que ele te enxerga, eu falo assim, vigia e ora. e continua o seu caminho como ele, respeitando o que ele tem para dar também. Porque cada um, como eu acabei de dizer, cada um está num grau de evolução. E nós não sabemos, né? A gente não vem com um carimbo na testa assim, ó, grau de evolução 1, 1A, 2B, não tem. Então isso é só o tempo que vai dizer. E se você entender que ter compaixão com o outro e autocompaixão com você, ou seja, fazer a tua evolução interna vai te melhorar, você vai olhar para o outro e falar assim, bom, se ele pensa assim, vamos aceitá-lo como é. E abraça, né? Aceita como ele está. Porque dessa forma, ele vai perceber que a caridade já começou e o espiritismo começou dentro da própria casa e ele nem sabe. Pois é, aí vem naquele ensinamento de Jesus Cristo, né, Carmela? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto caminhas com ele. Isso. Obrigado. Eu que agradeço. Tá. Vamos para os nossos aniversariantes, Rodrigo? Vamos? Vamos aí. Bobby, solta aí os aniversários. Acho que tem que só aumentar o volume aí, Bobby. Pelo OBS. Deve estar baixo no OBS. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. Só porque está o zoom aí também, óbvio. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Bom, então nós vamos aqui, Jorge, com o pessoal do Paulo de Tarso, os aniversários. Hoje, dia 15, nós temos o aniversário da Renata Nicolau. Dia 16, que será amanhã, da Andréia Monteiro. E dia 18 de maio, o Rui e a Regina Viscioli Barbosa vão completar 53 anos de casamento. Então tá aí. Para vocês até ficarem admirados de 53 anos de casado e mais 5 de namoro, né? Então, é quase 60 anos junto. Fala, Jorge. Ai, tá. Fala sem aí. Som. Não, a gente tem que cumprimentar 10 vezes, 53 vezes a Regina, por ter aguentado vocês o tempo todo. O mais complicado não é o. É a Regina que deve ter sido complicado para ela a vida toda. Tá? Ter você o tempo todo assim do lado, né? Até ela é uma santa. Né? Tá bom, Jorge. Tá legal, bom. Rui. Tá bom. Parabéns. Você parabéns, sabe que. Viu? Tudo de bom. É que são 53 anos de muita compreensão, de muito carinho, de muito respeito, né? Porque, embora ela seja católica, eu respeito demais a religião dela e o que ela faz, né? É, eu sou testemunha disso, Rui. A gente só fala parabéns. Assim para botar os outros para rir. Parabéns. Aqui também tem os aniversariantes, dia 18, o nosso irmão Mário Vinhas, né? E dia 19, nosso irmão Edson Barbosa. Nosso grande médio amigo Edson Barbosa, que está lá nos... Que está lá nos assistindo agora também. Então, Mário Vinhas, dia 18, Edson, dia 19. O Edson que está prometendo que ia fazer uma festa naquela chácara dele lá em São Bernardo. E esse negócio de pandemia, ele está tendo a desculpa de não fazer por causa da pandemia, né? Porque ele já promete há algum tempo esse negócio dessa festa lá na chácara. Chamar tudo quanto é pessoal que vai vir uma cheia. Ele vai estar com a gente aqui, né? No dia 30. No dia 30 ele estará conosco aqui no programa Vivência Espírita. Ah, legal. Aqui são esses dois mesmo que eu tenho. Aí tem mais alguém, Rodrigo? Tem sim. Tem o que eu esqueci de falar semana passada, que é a Juliana Felipe, lá da Rádio Espírita Uruguai, né, em Montevidéu. que está nos ouvindo lá, junto com o Ruben, que também está ouvindo a gente aqui, dando um abraço lá para ela. O Clebson Palma também, que é o nosso ouvinte assíduo, a gente acabou esquecendo de falar, dia 14 também de maio. E por enquanto, temos aí como próximos, aniversário amanhã tem a Gisele, minha tia, Gisele, que ajudou aí no encontro dos amigos do Chico também. A Júlia Nezu também amanhã, de 17. O 18 a gente comentou do Mário Vinhas. Você comentou do Mário Vinhas ou não? Já, sim, já, sim. Já. Já, já. Ah, Juan, é isso aí. E o Edson também já comentou também. Então a gente deseja aí um feliz aniversário a todos vocês. Rodrigo, tem mais um aniversariante também amanhã aqui, viu? O nosso amanhã, parceiro aqui, o Alexandre. O Alexandre? É. Vou marcar aqui também. Isso. Aniversário aí também. Companheiro também, o Alexandre, para só comentar que a gente. Eu conheci ele já, quando ele estava morando aqui em São José, agora ele está morando em São Paulo, né? A gente foi junto para Uberaba também. Lembro ele nas reuniões de psicografia do Barcelli, recebeu carta lá também, né? Do Alaô. Muito legal, foi muito emocionante. E ele está estagiando aqui para lançar um novo programa aqui na Rádio Vivência Espírita, né? Oh, legal, legal. Com o Sadoc, o pessoal tem preparado aí uma surpresa. E... Olha só, então, Rui, eu vou me despedindo aqui, né? Agradecendo a Carmela por ter estado aqui com a gente, por ter tido a compaixão de vir aqui no programa de Espírita, pedindo desculpas aí para os nossos... Por compaixão. Internautas. Hoje o YouTube estava meio travando, não foi culpa nossa. Agora, os arquivos aí do Momento Espírita sumir, é culpa nossa, sim, não sei o que aconteceu. A gente fica devendo para o nosso apoiador, o Momento Espírita. Semana que vem tem que colocar em bem destaque, né? Mas isso acontece de vez em quando também, pode acontecer. Então, um grande abraço a todos vocês. Na semana que vem, quem estará conosco, Rui? E será que a Roseli Aparecida da Silva, da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, falando sobre por que as mulheres, eu não sei se é ou são maioria na doutrina espírita, pessoal, me corrija aí se estiver errado, né? Porque as mulheres é maioria na doutrina espírita. Vamos ver o porquê, né? Eu acredito que ela seja mais pecadora que os homens, né, Jorge? Eu já arrumou confusão. Eu já vou direto no próprio objetivo, no próprio conceito da doutrina espírita, que é uma doutrina assim, que considera de pessoas inteligentes. Então, infelizmente, a gente não tem culpa das mulheres ser mais inteligentes que a gente. Não, e se você ver a participação no nosso programa, a maioria é mulher, né? Quer dizer, mais de 70%. Ela tem mais sensibilidade que os homens, né? Os homens têm, muitos têm vergonha de dizer que são religiosos, que é espírita, né? Mas a maioria das mulheres não tem, não. Elas são muito corajosas. Tudo bem? Nós vamos pedir um grande abraço a todos, então. Nós vamos pedir para a Carmela se ela faz uma prece de encerramento e depois nas considerações finais dela, né? O que mais? A Elza Yoshi mandou uma mensagem para o Rodrigo, que Rodrigo estava com uma expressão de quem está preocupado, chateado e triste. Ele está preocupado porque o programa estava todo travando, cheio de problemas aqui, viu, Elza? Não é nada com ele, não. Rodrigo está feliz lá na praia. É verdade, estou feliz aqui. Só não estou feliz aí com esse caso aí de Uberaba, a gente que vai todo ano para lá e tudo mais, a gente não tem como ficar feliz. É mais isso. Legal. Babi, as suas considerações. Você não fez suas considerações finais aí, né, Rodrigo? Agradecendo a todos os ouvintes aí, a gente pede desculpa aí pelas falhas técnicas aí, nossa, mas a Babi não tem culpa de nada, tá? Coitada, né? A gente estava com acesso remoto e simplesmente parou, né? Mas ela é de Murphy, né? Para colocar ela na fogueira aí. Agradeço a Babi também, o Alexandre que estão aí na técnica, apoiando, e também os nossos ouvintes que estão aí participando. A gente pede desculpa por não ter tempo de ler todas as perguntas, todas as mensagens, mas a gente aí convida para o próximo domingo estar conosco. A Deise Manzano aí está toda feliz que a gente está trazendo todos os convidados que ela indica para a gente traz aqui. A Rádio Boa Nova está virando nossa casa aqui também, né? E o Júlio lá também, está muito legal a interação que a gente está tendo com eles. Quem sabe aí surge uma parceria aí a longo prazo, né? Então, a Yolanda comentou que em relação a casas na Prece, lá de Uberaba, vamos nos unir e tentar comprar, se for possível, né, para deixar para futuras gerações conheça esse espaço de luz, né? Então a Yolanda já se comprometeu para comprar aqui, né, Yolanda? Vou assustar ela. Obrigado, pessoal. Então até o próximo domingo. E, Fabi, se você quiser falar suas considerações aí também. Carlinho. Babi. Muito obrigada, viu, pela participação. Desculpa pela falha técnica aqui, mas eu estou aprendendo muito com o Rodrigo também. Não tem aquele termo que fala é com emoção ou sem emoção? Aqui foi com emoção. Hoje foi. E sem compaixão. Mas enfim, mas obrigada, viu? Obrigada pelo recebimento parabéns pelo programa. Aí, dá um alô pro Alexandre também. E aqui é com você, Alexandre. Aqui, ó. Você tá na tela com a gente? Ah, olha, eu só tenho a agradecer a oportunidade e é isso mesmo, desejar a todos um ótimo domingo. Você é o que vai te pedir? Você. Nós agradecemos a família Vivenciana, desejamos ao Rui Barbosa e a Regina 53, ou melhor, 58 anos de união instável, com alegria, com paz, que seja feliz, que tenha mais 53 anos ainda, Rui. Ô, louco, isso é muita coisa. Mas você é o balzaquiano, então vamos lá. Agradecemos a Carmela Silveira pela presença hoje em nosso programa. Desejamos a toda a família Vivenciana um ótimo domingo, com o seu macarrão com franguinho hoje, com paz, com harmonia. E que a semana seja abençoada, onde os sonhos sejam realizados, os projetos concretizados, e fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Carmela, as suas considerações finais, e nós gostaríamos que você fizesse uma pequena prece de encerramento do nosso programa. Eu agradeço primeiramente a oportunidade de estar com vocês. Gosto muito do tema, compaixão, acho que é uma forma de aprendermos a evoluir dia a dia, né, nesse assunto. Agradecer também as pessoas que estão nos ouvindo. E eu vou fazer uma pequena prece, fechando os nossos olhos. Agradecendo ao Pai, nosso Mestre Maior, que nos acompanhe nesta semana que se inicia, pedindo a espiritualidade, já que pedimos que somos, que nos proteja nesse ano pandêmico, cure o coração de todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Sabemos que o coronavírus é um vírus que dilacera o coração, o pulmão do adoecido, mas arrebenta o coração dos familiares. Pedindo nesse momento que todos esses corações se sintam quentinhos, acariciados, abraçados espiritualmente, e que possamos caminhar felizes e em paz durante toda essa semana. Que assim seja. Muito obrigado. E assim nós encerramos o nosso programa Vivência Espírita do dia de hoje. Um a todos, muita paz, muita tranquilidade e muita compaixão. Muita compaixão. Muito obrigada. Coração. Esquece.